É versátil. Sempre coisas maravilhosas. É versátil. Sempre coisa maravilhosa. Completei maioridade, agora ninguém vai me segurar nem me oprimir. Vou me jogar pro mundão, deixar a vida fluir. Naquele pique, naquele estilo, naquele modelo. Se vacilar com a gente vai até no pelo. Nosso bonde é cabuloso, é pesadão. Tem as bandidas, tem os mostrão. Copão na mão, fumaça pro ar. Dependendo da função até a da pura vai rolar. Cês tão ligada, cês tão ligado. Pai e mãe no celular, modo bloqueado. Vou curtir, ninguém enchendo o saco. Se alguém falar, manda pra casa do caralho. Num piscar de olhos apaguei. Já voltei, cadê geral? Não sei. Cabeça doendo, um pouco de tontura. Faz parte da noite, marcha na loucura. Deixe avisado em casa que não tenho hora pra voltar. A noite vai render, pode ir pá. Só vai, cartão de crédito e carro do meu pai. Num piscar de olhos paramos em uma adega para uns drinks comprar. Dois caras estranhos tentaram nos assaltar. Carro potente, saímos de lá igual um foguete. É quente, quem viu, mentiu, mentiu. Quem viu, adrenalina pura, coração a mil. Bora continuar aquele rolê pesado pela cidade. Com as bandidas, com os mandrake. Aqui nenhum cachorro late passou na nossa frente. Poucas, checkmate. Continuo no piloto daquele jeito mostrão. Sempre a mil, carro lotadão. Num piscar de olhos, surge um caminhão. Aí no vídeo que eu mandei pra vocês, olha agora, mano, acabou de acontecer. Aqui na marginal, caminhão bateu de frente com o carro lotado, não sobrou ninguém, mano, não sobrou ninguém, o carro desfigurado. Não dá nem pra saber que carro que era, mano. Se liga aí, olha no vídeo.